Sabia que bolinho de estudante aqui na Bahia é um doce? Eu sou da Bahia, né? Sim. E a baiana vem de várias coisas, né? E tem uma parada que o nome é bolinho de estudante, que é um bolinho bem gostoso, mas que nos anos 80 era chamado de punheta. Vou ali comprar uma punheta. Isso aí, cara. Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. You talking to me? Who the fuck do you think you're talking to? Eu sou essa? Era meu amor. Fala pessoal, aqui é o LP Magal e eu assisto filmes em partes. Eu não consigo ver inteiro o filme, cara. Eu tenho que pausar e ver depois. E aqui é Rafael Tequim, o host desse podcast, e eu irei lhe fazer uma proposta irrecusável. I'm gonna make him an offer, Cameron. Em homenagem ao nosso querido Nando, que acabou de falar uma frase óbvia pra caralho na sua apresentação, então eu tive que mandar uma óbvia. Então, pessoal, chegamos a mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Eu estou aqui com o Nando Almeida novamente. Sou eu. Estou aqui com o LP Magal. Novamente, né? Depois de um ano, eu acho. É. Não, mas, opa, não era o Banco de Cérebros, né? Então, não. Isso daí é realidade alternativa. Nessa edição do podcast Banco de Cérebros, estamos aqui para falar sobre Grand Theft Movies, ou seja, grandes filmes que nós consideramos como os filmes fodas, né? Basicamente, os melhores filmes de todos, né? Eu vou falar dos melhores filmes que eu já vi, na verdade, né? Exatamente, os melhores filmes que a gente viu, porque se a gente não viu, a gente não pode falar, né? Então a gente não pode falar, eu nunca vi um filme da Almodóvar. Por exemplo, caralho, tá perdendo, cara. Porra. Cara, tem um filme muito bom do Almodóvar. Tem? Fala com isso. Má Educação. Ah. É Amores Brutos. Não é tão preocupante, eu achei que ele não ia falar nisso. Só que, tipo assim, se você tem, sei lá, preconceito, não sei, não assista, né? Porque os filmes do Almodóvar tá na cara mesmo. Sem dó e sem piedade. Mas tipo, que estilo? Homossexualismo. Homossexualismo hoje em dia, cara. Todo mundo. É, você bem que hoje é modinha, né? Hoje tá na moda. Dá o bumbum, não tem mais problema, não, cara. Você dá o cu de vez em quando? Eu quero saber quem transa nessa porra. Ah, de vez em quando quem não dá. Quem não dá? Olha aí, delícia. A gente tava discutindo que pra ser um bom músico você tem que dar o rabo, cara. É verdade. Caras como Elton John, Freddie Mercury, Cazuza, esses caras são sinistros, cara. Porra. Então. Galera do Ídolos, já sabe o que fazer, né? Vocês estão ligados já, ó. Na próxima aí, já sabe. Tá na fila lá, já todo mundo. Né? Get down, get down, get down, get down, get down. Ô, Rafael, sabe uma coisa que eu abomino na podosfera? O quê, meu amigo? Sempre que o pessoal vai falar de uns filmes que eles adoram, cara, eu sinto falta de um aspecto técnico na coisa. Oh, mais podcast Banco de Cérebros, impossível. A gente já começou falando mal de outro podcast, a gente fez referência à masturbação e homossexualidade, Nando falou que deu a bunda. Não falei que deu a bunda, eu não falei. Só de vez em quando. Direto assim mais, também não, né, pô? Mais BDC impossível, cara, mas continua. E aí, cara, sempre que o pessoal vai falar, não só em geral, assim, vários podcasts têm esse problema, fala de um filme que eles gostam bastante, nunca é por causa da fotografia, nunca é por causa da direção, exatamente, nunca é por causa da edição, sempre é por causa da porra do cachorro pimpão que tava assistindo com ele o filme, e aí marcou muito, sabe? Puta, eu vi esse filme com a minha tia velha que morreu ontem, e por isso eu adoro esse filme. Minha avó, cara, minha avó morreu no dia, mas eu assisti o filme. Enfia sua avó na cova, gente, aqui não vamos fazer isso. Cara, ninguém se importa, cara. Assim, foi mal. Foi mal o meu nome do. Cara, foda-se. Cara, foda-se. Seu ursinho pimpão tava do seu lado quando você assistiu o filme? Importa, cara. Cara, não importa, cara. Assim, ninguém se importa com o fato de você adorar esse filme por causa de X ou Y. O filme tem que ser bom, o melhor filme que eu já assisti tem que ser bom por causa dos aspectos técnicos do filme. Claro que assim. Por causa do filme, o filme que tem que ser bom, né? Tipo, senão claro que assim, como forma de arte, é impossível que você não ponha, né, alguma subjetividade no seu julgamento. Exatamente. Mas tem que ser, eu defendo que a crítica tem que ser o mais imparcial possível. Vamos fazer uma campanha Banco de Cérebros? Menos climpão e mais... Mais punheta. Caralho, falando nisso, você já viu o subtítulo de Pulp Fiction no Brasil? Tempo de Violência, tô vendo aqui no DVD, tá aqui. Puta que pariu, cara, vai tomar no cu. Eu tenho uma teoria que os caras que dão subtítulos de filme no Brasil, eles têm uma caixa onde eles escrevem palavras aleatórias, tipo... eles coisas, tiram, né, na hora assim. Eles mexem a caixa, aí vai tirando nome por nome, e aí vai. Então vamos ver. O programa da Xuxa, né? Tipo assim, eles jogam pra cima. Assim, tipo assim, Inception, a origem. Pronto, a origem. Olha aí, vai ficar, entendeu? Aí, beleza. Aí, G.I. Joe, a origem, a outra palavra, do cobra. Do cobra, ótimo. Graças a Deus que não saiu a origem da punheta, né? Mas... A origem da punheta. Galera, da nossa lista aqui, qual vocês acham que a gente poderia começar que seria perfeito pra introduzir aqui o nosso podcast? Acho que aquele, esse que a gente já citou, né? Tempos da punheta, né? Esse, exatamente, tempos de violência. Tempos de violência. Exatamente. Cara, Pulp Fiction, lançado em 1994, que vai ter podcast, né? Pra quem ouviu de 84 sabe que a gente vai ter edição de 1994. Rapaz, 20 anos de Pulp Fiction? Caramba, já? 20 anos. Esse ano, 20 anos. Caramba, velho. Cara, vai acontecer alguma coisa esse ano, velho. John Travolta vai infartar, sei lá. Vai ter meu Deus, cara. Não... Eu vi uma foto, não, uma notícia que o Travolta, uma turma e o... ia falar o Scorsese, ó. O Tarantino assistiram o filme na praia, tal, com telão, tudo chique, tudo pomposo. Tem um post no BDC que Samuel Jackson foi no programa, num talk show, e falou Ezequiel 25 orelhas. Cara, 30, cara, né? Olha, você sabe, vocês já assistiram Capitão América 2? Já. No túmulo. Na lápide. Isso, na lápide do Nick Fury. Tem o epitáfio, é Ezequiel 25 não sei o que lá, cara. Que da hora. Que foda, cara. Essa foi a melhor referência. Melhor referência que eles poderiam ter. Cara, é a melhor referência do mundo que eu vi esses dias. E graças ao Pulp Fiction que o Samuel Jackson explodiu, né? Que foi, cara? O quê? Imagina o Samuel... Explodindo? É porque ele comeu muito daquele hambúrguer e explodiu de gordo, né? Eu acho que uma das coisas que contribuiu pra eu gostar tanto do Pulp Fiction é que eu não esperava muita coisa, sabe? Eu, na verdade, eu nunca tinha assistido nenhum filme do Quentin Tarantino, olha aí. E antes do Pulp Fiction, esse é o segundo filme Tarantino. Antes tinha o Cães de Aluguel, né? Que também que é um também, filmaço. Que também, né? Parou. Puta que pariu. Aí eu, vamos ver aí qual é desse cara aí. E, porra, cara, eu não esperava nada e nada que eu esperava aconteceu. Porque esse é o filme mais imprevisível que eu já vi na minha vida. Vou te falar que a primeira vez que eu assisti Pulp Fiction, que eu era uma criança, eu achei uma merda. Ah, mas cara, uma criança realmente não vai. Mas depois eu fui assistir quando eu era adolescente, eu achei sensacional. A melhor idade pra assistir Pulp Fiction é exatamente na adolescência. Eu assisti ano passado, assisti com 16 anos, eu assisti pela primeira vez. E ele é um filme assim que, tipo assim, assim como vários filmes do Tarantino, ele é uma forma não linear, né? Então a cena que você tá vendo no começo não necessariamente é a primeira cena, a primeira coisa da história. É, pode ter um capítulo futuro que tenha o que aconteceu antes. Enfim, o filme vai se desenrolando em capítulos. O começo é o final é o começo e os dois são o meio. É uma loucura. Uma loucura. E tem histórias paralelas também, né? Não é apenas, tipo assim, John Travolta. É John Travolta e tem a história do Bruce Willis, que é a melhor, cara. Puta que o punch, cara. Send there, baby. Cara, não tem o que... O cara, porra, o Tarantino, o cara é um gênio mesmo, cara. E ele não é um gênio à toa, não. O teste de QI dele é enorme, é absurdo. Deu alto, né? Pra caramba. Eu nunca considerei um Tarantino um grande gênio, mas eu considero um cara que, tipo, é apaixonado pelo cinema. E ele faz aquele... Ele deixa claro nos filmes dele. Os filmes dele não são, tipo assim, Tarantino fazendo um western. É, tipo assim, Tarantino fazendo uma grande homenagem aos filmes de western que ele já viu no estilo dele, entendeu? Não sei se você já viu, tem um vídeo, acho que no Vimeo que eu assisti, que é... O cara pegou todas as referências do... Acho que na época só tinha lançado até o Kill Bill. E ele colocou, tipo, a cena do filme do Tarantino e a cena original do lado, tipo, aquela roupa da noiva no Kill Bill, que é amarela com as listas pretas, é do filme do Bruce Lee. Jogo da Morte. É, aí ele põe as duas cenas lado a lado, assim, muito foda, cara. É, tipo assim, você vê grandes, o próprio Kill Bill tem referências, tipo assim, aparentemente o primeiro filme era inspirado, a noiva estava de preto, do Truffaut. E ele não é só um cara que tem referência, né? Ele tem técnica absurda. Ele é um cara que nunca frequentou porra de faculdade nenhuma. Exatamente. E, olha, pra mim, um cara que assiste cinema e aprende técnica de cinema, o cara é um gênio, cara. Não tem outra palavra. Exatamente. Não necessariamente o cara precisa ir pra faculdade pra aprender, né? A gente tem, tipo assim, o pessoal lá da década de 70 da Nova Hollywood que saiu da faculdade. Spielberg, George Lucas. Mas, tipo, Scorsese, ele era criança. O que ele podia fazer era ir pra igreja e assistir filme. Ou ele virava padre ou virava cineasta. Ele virou cineasta, né? Acho que também, tipo assim, a galera da faz faculdade de cinema e tal, eles assistem muito filme mais de arte, assim, né? Eles são ensinados a verem filme mais arte. Não contra também. Tem sim, não contra. É. Aí o que Ah, não. Tudo contra, meu. Ó, eu tenho um colega, Nicolas Queiroz. Ah, eu não conheço não, cara. Já ouviu falar em algum Nicolas ou nada? Já, cara. Eu não conheço, cara. E o Nicolas, vai tomar no cu, porque eu já sugeri 1000 roteiros irados pra eles de filme não de arte, e o Nicolas só faz o filme da velha, que gosta do velho. Tudo. Ah, não, foda-se esses filmes, cara. Você tá falando mal, tipo, filmes da Dogma 95, né? Tipo... Ah, puta que me pariu, nem me fale na porra do lado. Que eu já tô... Dogville, eu acho que foi o filme que mais demorou horas, partes pra eu assistir. Lars von Trier, eu tenho medo desse tipo. Você não assistiu Pulp Fiction, assista. Tarantino é foda. O Por cara favor. Tem técnica, o cara, o roteiro é foda. Tudo é foda, cara. Não... Vamos de A Origem agora, que é um dos meus filmes favoritos também. Da também, história. Também. Puta que me dá. É o seguinte, o Nolan é sinistro, todo mundo concorda, mas sempre que eu entro num debate com alguém dos melhores filmes do Nolan, a gente fica entre A Origem e Amnésia, né? Sim. Que também é outro filme, né, sensacional. Puta. Não, Amnésia também, cara. Origem e Amnésia. Dois filmes aqui, Grand Theft Movies BDC, cara. O roteiro do Amnésia dá um pau no roteiro do Origem, na minha opinião. Com certeza, com certeza. Mas o Origem, ele tem mais pontos positivos. Pra mim, ele tem um figurino melhor, ele tem uma edição melhor, ele tem uma mixagem de som sinistra, entendeu? Ele tem uma fotografia, sabe? Quando você junta todos os pontos, eu acho que a Origem vence do Amnésia. O Amnésia, o que ele tem de bom é o roteiro foda e é isso aí, cara. E edição. Não, eu acho que os dois filmes são fodas pra caramba, mas sabe por que eu não concordo com a história do roteiro do Amnésia? É porque se você colocar todas as cenas na ordem cronológica certinha, porque você vai ver que a história, cara... Ela é tipo assim, ela é uma história foda, mas ela é simples. Tudo que é mostrado pra gente ali é simples. A história, o acontecimento é simples, mas ele teve que montar o roteiro exatamente da maneira com que teve ali no filme. Então a forma com que ele montou essa história, cara, torna o roteiro sensacional, né? Ah, entendi. Você diz o plot, a plot, né? A história. A história é simples, se você for parar pra pensar o que sim, eu vi. Sim, mas a parada do cara ser um gênio é porque ele pensou justamente de fazer o filme de trás pra frente. Esse filme tem uma plot simples com um roteiro complicado. Tem filmes que tem plots complicadas e roteiros merdas. Por exemplo, número 23, cara. Eu acho que esse é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Puta, cara. Jim Carrey, cara. Não, Jim Carrey é foda. Ah, pode ser, lembrei. Quando o Jim Carrey faz filme sério, eu falo, puta, tem que ver, né? Porque como é, o mundo, aquele Wendy, Brilha Eternamente Sem Lembranças, aquele que é um tipo um Big Brother, sabe qual é? Show de Truman. Isso, Show de Truman. São filmes sensacionais. Eu falei, pô, Jim Carrey fazendo drama, tenho que assistir. Uma merda, que merda de filme. Foi um plot meio difícil, mas o cara não tem o roteirista não tem... Pô, cara, é tudo ruim nesse filme. Então, eu discordo num ponto. O número 23, ele é bom até a hora que ele começa a se desenrolar. Dessa parte pra frente, parece que o cara falou, puta, acho que eu tô complicando tanto que foda-se, isso. Eu vou terminar... Sabe qual é o meu ponto nesse? O cara, ele tem uma plot complicada, intrincada, e aí você fala, até aí ele é bom. E aí, a maneira como a plot se desenvolve que é simples, é boba, entendeu? E o Memento, a Amnésia talvez seja o contrário. Ele tem uma plot muito simples, né? Que o Eita porra, o Rafael falou, né? Só que a maneira como esse plot se desenvolve, que é a maneira como o roteiro é escrito, que é complicado. E é isso que a gente exalta. Você esqueceu meu nome? Pô, cara, eu esqueci. Cara, nessa linha, assim, tipo assim, pra mim tão foda, pra mim, sabe, dos meus filmes favoritos, tão lá no topo quanto Pulp Fiction tá Clube da Luta, cara. Clube da Luta é um filme espetacular, assim, sabe, a maravilha do que o final dos anos 90, 99, pôde nos proporcionar fora Matrix, né. O Clube da Luta, o cara da locadora não deixava as crianças alugar, velho. É, não deixava. A gente tinha que pedir pra alguém mais velho alugar pra gente poder assistir. Cara, sério? Sim, os caras não deixavam. Histórias da locadora, cara. Era tiazona, era uma tiazona, tá ligado? Ela sabia que o filme era todo conturbado e tal. Teve aquele problema, a cara entrou no cinema tirando. Aí não deixava a criançada pegar, não. Cara, era estudante de medicina daqui de Salvador e pirou, cara. Pirou e entrou na faculdade vestido de mata. Cara, que bizarro. Não foi exatamente por causa do filme, né, do que o cara tá assistindo. Mas, sei lá, né, a gente não sabe como que era a vida do cara. O cara devia ser um maluco do caralho. Exato. Não... Mas, tipo, o Clube da Luta, ele, assim... Quando eu tinha, sei lá, meus 5 anos de idade e via meus irmãos, assim, falar sobre Clube da Luta, eu tinha na minha cabeça Clube da Luta como um filme em que o Brad Pitt... Do Van Damme, né, cara? Exato, Van Damme. É, exatamente. Cara, o Brad Pitt vai fazer um Clube da Luta que é onde homens se degladiam, estilo Street Fighter. Isso. Eu achava que era isso, né? Meteu, o tijolo não revida, eu também, cara. Tipo, puta, caralho, que merda. Brad Pitt entrando na porrada. Brad Quando... Pitt Street Fighter, como assim, cara? É, cara, ele vai fazer o Guile, que nem o Van Damme e tal. E isso é um fator que contribuiu pra eu gostar pra caralho do filme, cara. Cara, que quando assistir o filme é uma porrada, né, cara? É, não, cara, é a expectativa. Que ele... Clube da Luta, que porra é essa? E aí quando tu assiste, meu amigo... É que na época também, os filmes, tipo, quando tinha porrada, era mais nessa pegada meio tosca, assim, né? Meio Arnold Schwarzenegger, tudo durão, os caras, né? E o Clube da Luta veio com essa parada visceral, né? Tipo, sangue, né? O sangue era real, tá ligado? Soco na cara sem dublê, entendeu? Qual que é o nome do vocalista do 30 Seconds to Mars? Jared Leto? Jared Leto. É. Ganhou o Oscar? Exatamente, ganhou o Oscar recentemente, né? Isso ele fez, cara, com o Luta. Ele tá no filme, ele é o Angel Face, é o carinha loirinho, bonitinho e tudo mais, né? É o cara que o Edward Norton destrói, cara. É essa cena que eu vou citar, quando tem uma cena que o Edward Norton luta com ele, destrói o cara, mas destrói mesmo, sabe? Tipo assim, é sangue pra tudo quanto é lado, sangue, suor e mijo de rato no chão, sabe? Naquele bueiro que eles estão lutando. E aí, tipo, de repente o Brad Pitt vira pra ele, ou ele vira pra ele mesmo. Aham, uhum, entendeu a ligação? Aham. Uhum. E aí diz aí pra... O que aconteceu, ele diz: eu queria destruir uma coisa bonita. É muito foda. E assim, nada é gratuito, cara. Isso é habilidade de... Também de acaba sendo habilidade de roteiro. Por exemplo, no final do filme, o que é que a gente tem uma coisa que me marcou muito. Que uma vez um colega meu, ele tava reclamando que tem aquela cena no final do filme que mostra o... Foda-se, todo mundo já viu esse filme, né? Já. Você não mostra... Ele era o Tyler Durden. Isso. É. Ai, meu Deus. E aí mostra ele brigando com o Tyler, só que nas câmeras de segurança é ele brigando com ele mesmo, né? Sim. Não, na aí... câmera só mostra ele sozinho, só. Isso. Ele com ele mesmo, né? É isso que ele falou, né? Ah, tá. Teve um colega meu que reclamou, que falou que achou essa cena boba e meio gratuita, mas eu falei, cara, tem uma cena no filme que ele tá conversando com o chefe dele, sabe? E aí ele começa a simular que o chefe dele tá batendo nele, só que é ele mesmo batendo nele. Vocês lembram disso? Lembro. Ah, eu lembro. Que ele se joga na prateleira e tudo mais. E aí ele até fala, não sei porquê, eu lembrei da minha primeira briga com o Tyler e tal, sabe? Sim. Uma parada completamente justificada, cara. Não tem nada de graça no filme. Tudo tem um porquê, sabe? A primeira cena do filme é uma viagem da porra, né? Começa a mostrar um monte de neurônio e tal. Sim, mas é o caminho do medo, né? É, cara, de todo da produção do neurotransmissor e tal. E como é que isso se traduz no corpo, na forma do suor e tal. Porra, cara, é tudo tão amarrado, tão que não tem o que falar mal dessa porra. E o filme começa com, tipo assim, ele falando... que existem várias bombas em vários prédios e tudo mais, e ele diz uma frase que, tipo assim, a gente só vai entender no final. Ele diz, eu sei disso porque o Tyler sabe disso. Uhum. É, já dá a primeira pista aí, né? É, a gente, no começo, a gente pensa que, tipo assim, ah, ele sabe porque o cara também sabe, eles arquitetaram alguma coisa juntos, né? Não, você vai descobrir que, na verdade, o motivo dele saber disso também, né? Da mesma maneira. E, uhum. E isso é foda, sabe? Sem falar do filme, das discussões que o filme traz, do homem moderno versus homem primitivo, né? Tipo assim, a alienação das pessoas, o consumismo, né? Tá certo que eu acho meio... Tem uma cena que o Brad Pitt pega e fala, tipo assim, é, musculação, os caras que, tipo assim, passam horas na academia pra ter o corpo perfeito, isso daí é tudo masturbação, sabe? Olha a masturbação de novo. Olha a punheta. Olha a punheta. Olha a punheta. Isso daí é tudo, sabe? O cara destruindo a própria mente, né? Essa autodestruição. Só que é o Brad Pitt falando isso. Sex symbol, né? Sex symbol. Da época. Cara, talvez isso seja uma parada do filme também, cara. Pra mostrar como a indústria do cinema é hipócrita, sei lá, mas, sabe? Isso é fato mesmo. David Fincher queria, desde o começo, ter o Brad Pitt no filme. É, cara, ainda... pra ter essa parada, esse choque, né? Esse choque. Do superstar falando essas coisas. Como assim, o Brad Pitt falando, né, pra você não ser como ele, uhum, perfeito e tal, tal. E é por isso que o filme não deu certo, né? Porque, tipo assim, muita gente não foi assistir, ele acabou sendo um filme, se tornando um filme mais cult, né? O pessoal achou que era Van Damme, né, cara? É, mas o pessoal não gostou, o pessoal achou o filme maluco, né? O filme não arrecadou muito dinheiro. Com uma pessoa que vai pro cinema, tipo, sei lá, assistir esse filme pocão, filme família e tal, vai assistir um Clube da Luta, realmente, né? Tipo, o cara vai falar, que porra é assim que tá acontecendo aqui? Eu quero sair daqui. Mas o filme é bom em termos, como a gente tá elogiando a parte não pimpão de avaliar o filme. Os atores são fodas, o Edward Norton é um cara absurdo. Tem a esposa do Helena Bonham Carter lá, que também é sinistra. Brad Pitt, não tem ninguém ruim, cara, nesse filme. Cara, Taxi Driver. Aí, só começa falando assim, cara. Puta, é um filme, cara, maravilhoso. Cara, maravilhoso. Não é um filme maravilhoso, cara. É um filme down pra caralho, velho. É um filme sujo. Quando eu digo que é um filme maravilhoso, meu amigo. É porque assim, é complicado. Você não pode criar expectativa também, porque você falar, não, Taxi Driver é um filme foda e tal. Quando você assistir, talvez você não ache isso. Exatamente. Talvez você ache um filme deprê, né? É um filme deprê, na verdade. Mas o foda nele é... Cara, tudo que acontece ali é foda. Desde o começo, a atuação do De Niro. A atuação do De Niro, cara. Que coisa foda, sabe? Saudade, né? Saudade no tempo que o De Niro atuava, né não, cara? É. Menino de ouro do Scorsese. Exatamente. Hoje em dia é o DiCaprio, né? Que merda, né, cara? Olha o que... Porra, cara, os velhos tempos realmente eram bons. Antigamente as pessoas tinham De Niro com Scorsese. Hoje a gente tem que aturar o DiCaprio. Não que o DiCaprio seja ruim, Cartel, mas... também, que era um puto ator que caiu no esquecimento, assim. É. E Harvey Keitel fez muita coisa com o Tarantino também. Fez, cara. Com o Tarantino e com o Scorsese. Era o segundo menino de ouro do Scorsese. Exatamente, cara. Tipo, você não vai chegar... Que nem, voltando... Você não vai chegar pro seu amigo lá que é mega ultra, que fala que Resident Evil é o melhor filme que ele já assistiu na vida, e fala, ó, assiste Taxi Driver. Exatamente. Né? Porque ele vai achar um... Tem que ser uma pessoa que tenha paciência de ficar ouvindo a mesma música repetida. Tem uns filmes que eu só... Que durante a experiência de assistir, eu não gostei. E quando eu terminei de assistir, eu achei foda. Por exemplo, Cidade dos Sonhos, do David Fincher. Que é um filme muito louco, assim. Muito... Pô, tá na minha lista da Netflix. Pior que Clube da Luta. Não, cara, assim, muito louco, muito... É surrealista, sabe? Street Fighter, tipo Street Fighter. Não. É porque o David Fincher é um cara que gosta muito do surrealismo. Ele é neo-surrealista, aliás. Assim. E todo mundo fala bem pra caralho, não sei o que. Cidade dos Sonhos, eu assisti. Cara, foi foda, assim, pra assistir esse filme. Mas quando eu terminei, que eu fui entender o filme, eu achei sensacional, sabe? E Taxi Driver foi bem parecido. Porque a experiência de assistir o filme é meio... melancólica e... É um filme pesado, né, cara? É. Ele é violento também, cara. Ele é tudo pesado. Aquela parte do final é muito violento. Mas, tipo assim, Ele é um filme pesado porque ele tem esse clima mega pesado, né? Que te leva pra meio pra baixo. Ele é um filme pesado porque ele é pesado. Pô, desculpa. Tudo te conduz pra isso, né, cara? A trilha sonora que repete mil vezes. A situação. A atuação do De Niro, que puta que me pariu, que não tem igual, cara. Nunca vai ser. O próprio. Aquele cara que ganhou o Oscar que fez Sangue Negro, sabe como é? Não, é o Daniel Day-Lewis. Ah, Daniel Day-Lewis. Ele fala que ele resolveu ser ator depois que ele viu o De Niro no Taxi Driver. Puta que. Cara. Caralho. Não, mas eu imagino muita gente, sabe, vendo Taxi Driver pensando, cara, eu quero fazer cinema. É, cara, porque o filme ele é depressivão, assim. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa que tem sérios problemas, né? E quando quando eu fui assistindo Taxi Driver, eu fiquei maravilhado com tudo aquilo, cara. Eu fiquei maravilhado com o filme inteiro, cara. Teve momentos, sério mesmo, que teve momentos, cara, no filme que eu tava me identificando com o Robert De Niro, cara, com o Travis Bickle. Eu acho que o termo é hipnotizado, cara. Cara, fica hipnotizado. E o filme, o violino fica repetindo toda hora, a música repetindo toda hora, não é por acaso, não. Ele mesmo diz que os dias são constantes rotinas pra ele. Exatamente. É a mesma coisa sempre, a mesma coisa, a mesma merda. Exatamente. Cara, e aquele. Ele sai na noite e ele falando, cara, todos os animais saem na noite, putas, travestis, sodomitas, corrupto, escroto, tudo, cara. É foda. O filme é pesado, cara. Mas não tem, cara, não tem o que fazer, cara, porque, sei lá, nem sempre entretenimento é você dar risada e sair feliz, sabe? Às vezes é você parar, pensar um pouco, fala muito dos Estados Unidos como tava na época, né? Sim. Daquela situação toda, cara, de merda. Cara, o filme, muito mais, era um documento do que era os Estados Unidos nos anos 70, cara, um documento, assim, sabe? Os filmes, pra mim, são documentos de suas épocas, alguns você vê menos, mas, tipo assim, o Taxi Driver, ele é um documento da época da década de 70, da Grande Depressão dos Estados Unidos naquela época, né? Pô, uma prostituta de 13 anos, cara. Caralho. Didi Foster com 13 anos. E você sabe, primeiro Foster. Papel dela, né, cara? Primeiro papel. Foi. Engraçado, a gente vai falar do primeiro papel da Judy Foster aqui, né? Que foi Taxi Driver, que virou uma grande atriz. E tem outro filme nessa lista, que eu acho foda, que tem o outro primeiro papel de uma atriz que também ganhou o mundo, cara. Qual? Que é O Profissional. Vocês já assistiram? Eu, cara, não consegui. Eu assisti o começo desse filme, cara. Natalie Portman, cara. A coisa que eu fiquei apaixonado foi pela trilha sonora do Eric Serra misturado com a direção do Luc Besson, cara. Uma coisa refinada, assim, uma coisa francesa, sabe? É, cara. Foi muito bom. E você, já viu? Eu assisti, cara. Eu assisti a versão estendida, a versão do diretor. Cara, eu adoro esse filme, assim, de paixão, cara. Isso, e outro filme, eu acho que os filmes que eu mais gostei foram os filmes que eu fui sem expectativa nenhuma. Eu falei, o profissional? Que porra é essa, né? Eu fui naquela tua pegada, enquanto eu tava assistindo o filme, eu falei, puta, não era o que eu esperava e tal. Aí quando terminou o filme, eu falei, pô, foda pra caralho, mano. Foda pra caralho. Aí, ó, esse foi um dos filmes que eu assisti de uma vez só, em uma tacada só. Aí, ó. Coisa rara, né? É porque o filme tem uma hora e meia, né? Não é muito difícil. Não. O filme tem 2 horas e 3 minutos, pô. Você acha que é um filme tipo, sei lá, tipo, o cara é mafioso, fodão, assassino, pra vai matar um monte de gente e tem essa menina chata pra atrapalhar e tal, mas e não é, cara. Não é, cara. É outra parada, velho. O profissional é um cara, né, fechadão, parece que ele é meio bobão, assim, mas de bobão ele não tem nada. Exato, cara. E ele desenvolve todo. A menina tem uma tara nele, né, cara? Isso é meio incômodo até. É, tem uma hora que você acha, pô, será que né? Será que vai rolar alguma coisa? Vai rolar alguma coisa e tal, mas o filme não é sobre isso, cara, sabe? É outra parada. É meio filme do Tarantino, assim. O filme Tarantino, ele não quer falar muitas coisas. Ele quer só contar uma história maneira, sabe? E esse filme tá contando uma história maneira sobre um matador maluco e uma menina tá meio perdida aí na vida. É, eu achava que ia ser uma história muito foda, tal, não sei o quê, e é só uma história mais simples. Só uma história legal, sabe? Só um conto. Exato. Tem o Gary Oldman gritando, cara. Não precisa de mais nada. Então, cara, pelo amor de Deus, vejam esse filme, porque Luc Besson, ele é o diretor do Nikita também, se não me engano. Nikita, na filme Nikita. Também é um filme bom, mas não se sabe compara. Sabe o que ele dirigiu? Também dirigiu. O Quinto Elemento com Bruce Willis. Pô, eu acho esse filme maneiro. Então, mas assim, a gente tá falando de nossos filmes, né, favoritos, não dos filmes galhofas favoritos, né? É. Senão esse entrava, cara. E como filme de ação, como filme pra passar o tempo. É um filme divertido pra caralho. Vejam, pelo amor de Deus. Não é um filme bobo. Nada. Nem um pouco, cara. Nem um pouco. Você vai aprender a ser um matador, cara. Profissional. Porra. Mas reflexão como de Renault, né? De Renault fazendo flexão de uma maneira louca, sabe? Na cadeira, assim, sabe? Nunca Exato. Vi alguém fazer flexão. Já mandando muito, cara. Mandando muito pra caralho. Nunca mais vai mandar nada depois daquilo, meu amigo. Pô, né? Depois ele mandou Godzilla. Godzilla, puta. Godzilla, Código da Vinci, daí pra baixo, né? Nossa né? Senhora. O Código da Vinci também tá? Tá, ele faz... Tá, é tão triste produção. Que ele tá, cara. Eu achei que, sério, Código da Vinci, eu fui numa expectativa, cara. Eu também, cara. Foi no dia do meu aniversário, cara. 30 de maio que estreou. Puta, eu sentei no... Tipo, o cinema tava tão lotado que eu sentei no chão e tal. Eu falei, puta, esse filme vai ser foda. Tem o Jean Reno, tem o Tom Hanks, tal, não sei o quê. E o filme é uma merda, cara. Eu assisti vários filmes nessa vida. E esse filme... O final desse filme foi um dos que me deixaram mais chocado pra caralho, cara. Old Boy. Isso eu não vi, cara. Isso eu não vi. Não assisti Old Boy? Não vi. Não, nunca assisti. Você sabe que tem uma lacuna na sua formação aí, né? Eu sei, cara. Tem muita coisa ainda que eu tenho que ver, cara. Você já viu? Menino novo, tem que aprender. Já viu o que tem no DVD do Old Boy? É o filme que fez Tarantino chorar. Olha aí. Ah, foi? Foi. Mas o filme não é chororô, não, relaxa. Não, eu sei que é o cara maluco, o martelo e... Cara, o Old Boy é foda, ele é baseado num mangá, né? Inclusive, o mangá foi lançado no Brasil pela editora Nova Sampa, se não me engano. Tá sendo lançado ainda. Tá ainda? Eu comprei a primeira edição, cara. Porra, é bem interessante, assim, a história. Eu não li. Mas o filme é melhor, na moral. Tem obras que o filme ultrapassa, né, o original. Ah, o Clube da Luta que a gente falou aí é um deles, né? Que o próprio, é o próprio cara que escreveu o livro falou, pô, o cara conseguiu deixar muito mais foda. O diretor é o Chung Moon Pak, que é um cara, um coreano. O cinema coreano, quem não tá ligado, se ligue, cara, porque sai muita coisa foda dali. Os caras são muito bons, velho. Cinema coreano igual vingança. Exato, tem o próprio Chan Wu-Pak, ele tem a trilogia da vingança, né? Isso, eu gosto de falar que é a quadrilogia da vingança, porque eu vi o Diabo, é muito foda, cara. A Sol the Devil, é verdade. A Sol the Devil. E é o Odaisu lá, que é o principal Dojo. Que Old Boy. O Dojo Boy, né? Caralho, olha. Mas em termos de filme coreano, realmente o Old Boy é insuperável, porque a história, o. Já que o... Olha aí, esqueci o nome de novo. O Rafael. Sim. Puta. O cara que adora os roteiros, né? Que exalta os roteiros. E o roteiro exatamente. Desse filme, cara. Tudo bem que é adaptado. Mas, caralho, é tão surpreendente, né? Como diria o Nando do final do filme e tal. O final é um tapão, cara. É um tapa na cara, cara. Se você, sei lá, tá assistindo, não sei, no seu quarto, com fone e tal, a hora que vai chegar o final, cara... Nossa, é porque, assim... Plot twist é uma coisa difícil de você achar um plot twist bem feito. Sim. Tipo o Clube da Luta, tipo o Sexto Sentido. E esse é um filme que tem um plot twist bem feito pra caralho. Então todo filme que tem um plot twist bem feito merece ser assistido. Mas o Old Boy não merece ser assistido só por causa do plot twist. A direção do filme é sinistra, cara. Aquela cena, aquele plano sequência que os caras estão numa briga num corredor. É, do martelo, é no corredor que é filmado de uma vez só. Que o remake tentou fazer de uma forma tão grandiosa... Que caralho, esse remake, né, cara, é triste, né, porque... Não, mas tudo tem que ser grandioso para os Estados Unidos, assim. Quem é o diretor desse remake? É o cara do... Spike Lee, olha aí, cara, não... Ele fez o Old Boy Black Exploitation, cara. Não, não, pelo amor de Deus. Não, o Josh Brolin é negro? Não, mas o estilo do filme é meio, sabe, o trailer é meio assim... Não, não, não tem ousadia pro Spike Lee, vejam o original... E vejam mais filmes coreanos. Porra, o original é muito foda. Essa cena do corredor aí. Você já viu essa cena, Rafael? Que é um corredor, não tem corte, não tem nada. Sim, ele é vai um... com martelo, martelando todo mundo. Já deve ter visto a ideia da cena. O que o Spike ele fez foi fazer essa pegada, só que a câmera dá uma volta e, tipo, e desce pra um segundo andar ainda. Então, são dois andares de luta. No plano sequência, e os caras que o cara tá batendo, que o Josh Brolin tá batendo, parece cara de videogame, tá ligado? Porque os caras ficam parados esperando o Josh Brolin ir pra cima. sei lá. É, cara, meio Street Fighter. O filme é visceral pra caramba. Tem a cena que o cara come uma lula, sabe? Viva assim, porra, cara. Nos Estados Unidos ele come o quê? Ele come hambúrguer? Não, nos Estados Unidos. Acho que ele come uma lula também, não tô lembrado agora. E tem outra, o cara dá um tiro na cabeça, dá pra ver a fumacinha saindo, cara. O filme é todo é cru, cara. Sim. É, porra, cara, vale. Vejam essa. Não vejam essa merda desse remake, não, pelo amor de Deus. Eu acho que se você se propõe a fazer um remake, o mínimo que você tem que fazer é ou propor algo novo, ou, sei lá, superar o original. E não ficar fazendo as ceninhas. Aí é, igualzinho, e faz um detalhezinho ou outro. É, ah, vou colocar mais um andar. Ah, cara, vai, vê o original. Não, não só assista ao Old Boy, como assista a trilogia da Vingança, assista I Saw the Devil e outros grandes filmes de Vingança. Assista um filme japonês também, tem vários filmes japoneses bons. Tudo Sete bem que Samurais. Tem, né? E até mais recentes, o Confessions, o Battle Royale, porra. Gokaiger vs. Sharivan, Kamen Rider. Isso. Vocês citaram filmes que superaram a obra original. Eu cito aqui O Poderoso Chefão, cara, que superou a obra de Mario Puzo. É, eu acho chato. Não, reparem que ele pegou e no final, no começo do podcast, ele pegou e falou sobre o pessoal não repara em roteiro, em fotografia, mas tá falando mal. E é Poderoso Chefão. Filmes que tem mais chega a perfeição de tudo isso. É um saco. Cara. O filme Poderoso que tem Chefão tudo isso, ele fala, cara. Não, é um saco. Se a gente tivesse lista de filmes obrigatórios, o que não existe, porque nenhum filme é obrigatório, Poderoso Chefão estaria lá no topo. É sem dúvida a melhor trilogia de todos os tempos. Eu, curiosamente, eu li o livro do Mario Puzo antes de assistir o filme. Pô, eu nunca li o livro do Mario Puzo. Eu li. Realmente, ele é inferior que o filme, cara. E é esquisito pra caramba, mas o filme conseguiu superar o livro. Que é o Mario Puzo que escreveu o roteiro, hein? Na verdade, ele deu uma adaptada, né? Porque o livro ainda tem umas coisas, tipo, completamente na contramão do que o filme foi. O filme foca no Al Pacino, né? A saga, o Poderoso Chefão, apesar de a gente, tipo assim, lembrar do Poderoso Chefão, o Marlon Brando, a gente associa ele como Poderoso Chefão porque ele é o Don Corleone que tá lá no começo do filme. E porque todo... é o Marlon Brando, cara. Porque é o Marlon Brando, né, cara? É o Marlon Brando. É o Marlon Brando. Toda a história ela se passa em volta do Michael Corleone. Só que, sim, tipo, não é apenas a máfia que a gente tem ali. A gente tem... É a parte principal do filme? É a parte principal do filme. Mas o que também é principal no filme é a família, entendeu? E eu acho isso sensacional. Mostra como o Don Corleone, o Don Vito Corleone, que era o cara respeitado. Pô, eu lendo o livro e depois assistindo o filme, é um cara que, tipo assim, eu respeitaria com certeza, velho. Não um cara que, tipo assim, ele tá ali como Dom porque as pessoas têm medo dele. Não, porque ele é um cara respeitável, sabe? O cara que preza pela amizade. É um cara que... O que que quando você acha? Que quando você trata ele mal, ele pergunta, por que você me trata com tanto desrespeito, né? Exatamente. Essas vou cortar na cabeça do seu cavalo e jogar na sua cama. Exatamente, cara. Exatamente. Ele é um homem cruel? Ele é um homem cruel ali, cara. Mas é deixado claro que, ao mesmo tempo, ele é um homem de princípios, né? Mas, ó, e outra coisa, eu preciso falar. Cara, quer obra maior do Coppola do que Sofia Coppola, cara? Tem, cara, tem. O Nicolas Cage, cara. E pode ser tio do Nicolas Cage, cara. Que também é uma proeza, né? Não é? Ah, o Nicolas Cage era bom, cara. Cara, nego reclama da atuação da Sofia Coppola no terceiro filme. Cara, não precisa de atuação. Só quero ali, na tela, pra mim, ela. Me dá pra mim ali, ó. Não, não, não, não rola, cara. Mas assim, legal, vocês podem gostar pelo chefão e tal. Só não. Eu acho que é a coisa da máfia que eu não compro. Por exemplo, eu tô assistindo Sopranos e. Tô achando uma série legal, mas não sei. Eu acho que... Eu não sei. Eu não gosto de máfia, né? Eu não deve sei, ser isso. Eu gosto. É, aquele sotaque, barabim. Barabim, barabim. Exato. Mamia, pizza. Paguei. Então, Beleza Americana. Por que, Magal? Então, primeiro que é um filme americano muito bonito, né? Olha aí. Pegou o que Kevin fez. O cacetinho. Vocês já viram o vídeo? E você, papai, não gostou mais do quê? Ho, ho, ho. do cacetinho. Acho que a palavra-chave de nossos filmes favoritos é roteiro, né? Não tem jeito, cara. Sim. O roteiro do Americana é uma parada muito diferente, assim, sabe? Primeiro, começa com um cara contando que ele vai morrer e tal, e ele vai explicando por que ele vai morrer e etc. E o filme... falando, é, né? Nunca vou esquecer da primeira fase, tipo, a minha estúpida vidinha de merda, que não sei qual. A primeira coisa que ele faz quando ele acorda é ir pro banheiro e bater uma punheta enquanto toma banho. É, cara. E vai mostrando a vida de merda do cara, e aí o cara, sei lá, resolve mudar pelo motivo mais fútil do mundo. E a partir disso o filme vai discorrendo sobre alguns aspectos, assim. Ele tem muita dialética, cara, muita dicotomia, olha, palavras complicadas, né? Quando ele vai falando de, tipo, eu acho engraçado desse filme que ele consegue falar de muitas coisas de um jeito só, entendeu? Com uma só, ele fala de, por exemplo, a questão da repressão sexual e da liberdade sexual, e ao mesmo tempo ele fala da repressão quando ele fala da filha dele, né? Dessa uhum. questão da repressão. Aí quando ele fala da mulher, ele fala da repressão pessoal, sabe? A mulher que deixou de seguir a vida dela por causa da carreira dela e tal. É, que tipo, que liga se é uma gota de vinho cair na porra do sofá, que custa não sei quantos mil dólares. Foda-se o sofá, eu Exato. Só quero te comer, sua desgraçada. E com o Kevin, com Kevin Spacey fala do... De outra parada, tem um namorado da mina que também fala de outra coisa. O filme segue uma linha só, mas ele vai falando de várias paradas, tem, cara. É uma árvore, né? Gigante. Tem várias Exato. Lugares, então... Que vai dando mais ramos e ramos de discussão que, porra. Que se ligam, né? Sim, sim. É, no final eles se ligam todos. É muito foda. Tem personagens memoráveis, o pai do namorado da mina, que é o cara do exército, sabe? Aham, uhum, que é todo linha dura e tal, mas no final... No final, né, dá um... Dá uma morangada. Escorrega no cabo. Tem cenas memoráveis, aquela que cai as pétalas de rosa em cima do Kevin Spacey na cama. O sonho dele, né, com a menina, com a amiga da filha dele. Uhum, aquela parada... Eu tive uma experiência beleza americana, cara. Eu tava no meio da rua e aí tava tendo um... Tava passando um vento, assim, e aí tinha um saco... Não, tipo, quem nunca parou, né... Uma hora que você vê um saco voando... Isso, fica... cara! E aí o saco plástico começou a voar, cara. E eu falei, caralho, como tem beleza nas coisas pequenas, né, cara? Eu lembrei na hora de beleza Exatamente, americana. Exatamente, né? É muito você foda, se sente cara. Você se sente que nem os dois lá no quarto assistindo a filmagem dele, que ele falou que é a coisa mais bonita que ele já filmou, né? Exato, cara. Que são essa coisa, beleza nas coisas pequenas, cara. Que nem um filmezinho desses pode ser bonito pra caralho. Assista. Cara, a lista de Schindler, eu assisti vários filmes de Segunda Guerra e tal, e nenhum mostrou tão pesadamente o lado dos judeus como a lista de Schindler, né? Principalmente naquela cena lá que o Schindler tá no cavalo com a esposa dele, e aí estão cavalgando e tal, e param no morro lá e vê a cidade sendo atacada pelos alemães e tal, e aí começa aquela música mega bonita, e mostra uma criança, o filme é preto e branco, esqueci de falar, e nessa cena, a única coisa que tem cor é o vestido de uma criança vermelha. Vestido assim. Vermelho, né? É, que ela fica andando e tal, pela... Pô, cara, sabe que eu tenho um problema com filmes de faroeste, filmes de guerra, assim. Eu não gosto muito de... Eu evito, eu nunca assisti nenhum filme de faroeste, por exemplo. E filme de guerra eu também evito, cara. E esse filme é de Segunda Guerra e aí eu não vi, olha aí que coisa. Não vejo, cara, não gosto de filme de guerra, cara. Não, eu acho, não sei, não gosto. É pesado, cara. É um dos filmes do Steven Spielberg que... O Steven Spielberg tem toda aquela parada de ser meio certinho nos filmes dele e tal, não ter uhum. sangue, ter muita violência, e no Lista de Schindler ele tá com foda-se e vem com tudo. Pra quem não sabe, o Lista de Schindler conta a história do Schindler, que salvou alguns judeus, ó, milhares de judeus aí de Auschwitz escaparem. E ele deu emprego pros caras e tal, e cuidou deles até o final da Segunda Guerra. Minha professora de história falou que ele é um vilão, na verdade, que ele escravizou o pessoal, né? Ele colocou o pessoal pra trabalhar pra ele. Sim. E que ele não salvou o pessoal, na verdade. Ele salvou o pessoal, mas ao mesmo tempo ele salvou, não sendo herói ainda. Ele foi, na verdade, uma pessoa que usou o, né, Os judeus apenas para seu bel prazer. Força de trabalho, né? Exatamente. Mas historicamente falando, isso é a teoria do filme, assim, porque no filme não mostra isso. Não, ela falou isso. Minha professora de história. Ah, tá, sou professora de história. Mas que raiva, cara. Ela falou assim que a Segunda Guerra Mundial começou em 41 e terminou em 47. Tá 47? Certo. É. Certo. E a ditadura Parabéns. Do Brasil começou logo em seguida por Hitler. Foi, por Hitler, exatamente. É. Ele veio escondido pro Brasil. Foi, cara. Teve até aquela história do ET, né? King Kong no Rio de Janeiro. O ET que cagou na cabeça do Mussolini. Foi, eu exatamente. Só sabendo dessas coisas. Foi aparecer em Varginha depois disso. Pô, cara, mas... Sério mesmo que o Hitler era um filho da puta no final das contas, então? Puta que cara. É podcast de revelações esse. Exatamente, cara. Cara, esse podcast, cara, eu ou... Bate forte o tambor, eu quero é tiqui tiqui tiqui tiqui tá. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui tiqui tiqui tiqui tá. Eu não consigo nem falar, cara. Porque no filme ele, tipo, ele é retro, tipo, você fica com dó, que ele tá indo embora lá, que ele vai se despedir dos amigos dos judeus lá, dá vontade de chorar e tal. A hora que os judeus Schindler, que foi batizado, né, os judeus que ele salvou no filme, pelo menos. Sim. É, na história a hora que eles vão colocar a pedra dele lá no túmulo lá, é mó triste, cara. Não, a minha professora, vocês não tem que levar em consideração. Ah, não, se a professora é uma... Olha. Vocês não tem que levar em consideração o que ela falou. Ela falou que os Estados Unidos mereceram um atentado de 11 de setembro. Ah, sei lá, né? Empurrão nela. E aí é outro podcast, né? É outro podcast, mas enfim. É. Quando a gente for falar de teorias da conspiração, a gente chama ela. Agora eu preciso falar de um dos filmes que me fez, cara... Cara, me fudeu a cabeça, cara. Porque é um filme foda pra caralho que é Onde os Fracos Não Têm Vez. Mas eu tenho certeza absoluta quando você assistiu esse filme a primeira vez, você não entendeu. Cara, eu entendi. Não, mentira. Pior que eu entendi. Não, não é tudo possível. Bem. O final do filme, vamos deixar claro, né? Tipo assim, o filme... O cara morre no final, pronto. Exatamente. O cara, final do filme. Josh Brolin morreu no final, né? Na verdade, não é bem assim. É porque, assim, é complicado. Esse filme é difícil porque... Totalmente. Eu não sei se ele tem final. Ele tem, na verdade, ele tem um final. Porque o Josh Brolin não morre no final, ele morre do meio pro final. Ele morre. Ele morre 20 minutos ou 15 minutos antes de o filme acabar. Belo dia, a câmera corta, o cara já morreu e o dinheiro já sumiu, sabe? Ah, é verdade, né? Acontece, só aconteceu assim. Aconteceu. O protagonista simplesmente morreu, você nem viu como ele morreu, cara. Exatamente. Cara. Agora, tipo assim, o Onde os Fracos Não Têm Vez, ele tem uma coisa. O filme começa assim. O Josh Brolin, onde ele tá lá caçando capivaras, né, no meio do deserto. E aí ele vê uma cena de um crime no meio do deserto, sabe? Vários carros, cachorro morto. De repente ele acha um dinheiro, né? E aí ele pega esse dinheiro e vai pra casa. Só que lá na cena do crime lá, tinha um velho, um cara pedindo água, né? Aí ele falou, cara, não tenho água, né? Aí ele vai pra casa e leva dinheiro. Só que, tipo assim, ele vai pra casa, encontra a mulher dele, dorme. E aí ele fica, sabe, tipo assim, pensando, porra, cara, acho que eu vou levar água pra esse maluco. De noite, ele resolve pegar água e levar pro cara. E aí, quando ele chega lá, o cara não tá mais lá, né? A cena do crime já tá limpa, né? O dono do dinheiro mandou uns caras e mandou um assassino maluco conhecido como Anton Chigurh, que é o Javier Bardem, atrás do dinheiro. Javier Bardem fazendo cosplay de Bensola. Bensola. É, total. O Bensola assassino serial killer. Cara, esse cara é foda, né? Um assassino... É aquele assassino imortal, né? Jason. Cara, é tipo Jason. E é um filme, sabe, que mostra de uma maneira tão real. Tipo assim, o cara é um filho da puta mesmo, cara. Um filho da puta mesmo. É que o Onde os Fracos Não Têm Vez, o nome em português... Ó, rimou. Rimou. O título em português cagou o filme. Exatamente. Cara, o filme... Porque... O nome do filme em inglês é... Esse País Não É Pra Velhos. É, Esse País Não É Pra Velhos e tal. E é justamente o que o Tommy Lee Jones fala pra mulher dele. Tipo, eu não vou conseguir pegar esse cara que tá caçando o Josh Brolin. Porque eu tô velho, eu tô cansado, eu vou me aposentar. Eu né? É, durante o filme inteiro, cara, durante o filme inteiro é deixado claro que o Tommy Lee Jones é um cara que tá sempre, sabe, três acontecimentos atrás, sabe? Enquanto o já tá lá no final, o Josh Brolin já tá, tipo, no, lá no meio do... É, já tá escondido em tal lugar e o Shigura atrás dele, o Tommy Lee Jones ainda tá investigando ali a cena do crime. Então, tipo assim, ele mesmo já se sente velho pra tudo aquilo. No começo do filme falava que o policial Tommy Lee Jones era fodão pra caralho. Era fodão pra caralho. Ele, no começo do filme, ele começa numa narração em off dizendo que, tipo assim, nos dias de hoje, atualmente, não dá mais pra você prever um acontecimento. Não dá pra você prever um acidente. Tipo assim, não dá pra você entender a cabeça de um maluco. Entendeu? Acho que nunca deu, né, cara? É, exatamente. Só que no caso dele, é deixado claro que as coisas só pioram. O ser humano tá ficando cada vez mais filho da puta, né? Sim. E tipo assim, o Tommy Lee Jones, ele representa o cara velho, né? Que, como o próprio título diz, não tem lugar pra ele. Porque ele tá velho também no filme. Exatamente. O Josh Brolin representa o cara que, tipo, acha que pode lidar com essa situação. Acha que pode acompanhar o novo mundo. Tem um momento que o Tommy Lee Jones no filme, ele pega e fala pra mulher do Josh Brolin, tá conversando com ele e ele tá tentando descobrir sobre o que aconteceu, né? Pra onde ele foi com o dinheiro e tudo mais, porque o filme ele gira basicamente em torno do dinheiro. É, o Tommy Lee Jones, ele pergunta, ele fala, explica pra mulher uma história de que um cara ele sempre matava o boi de uma maneira, né? Aí, tipo assim, um dia um boi resolveu ficar maluco e partir pra cima dele. Aí ele teve que pegar a arma e matar o boi rápido. E, tipo assim, o cara ali entendeu que ele nunca vai ter garantia do que vai acontecer. Uma hora, sabe, o mundo pode se voltar contra ele, ou sabe, a situação pode se voltar contra ele. E ele não tem controle disso, sabe? Uma hora, coisas acontecem. E a cena da mulher do Josh Brolin morrendo, que você não vê ela morrendo, é do caralho também, né? É foda. Aquela conversa dos dois. E o Shigure é a representação do que o filme mostra. O mundo está mudando. Isso porque o filme se passa no começo dos anos 80, mais precisamente em 1980 mesmo, né? E o filme mostra que o ser humano está cada vez mais filho da puta, né? Então, sim, tipo, os velhos não tem lugar. Esse lugar não é mais pra velhos, né? A mãe não... de Ná mandou um beijo pro Tommy Lee Jones. Mensagem, safado! Antes, durante esse podcast, eu coloquei uma pergunta aqui na página do Facebook do Banco de Cérebros, tipo, qual é o filme mais fodástico que você já viu? E aí a gente teve várias respostas aqui. É, tipo, a primeira resposta que a gente teve foi do Daniel Monteiro, que ele respondeu primeiramente, 12 Macacos. Ó, filmão. Não é o filme mais foda do mundo, né? Não, mas, exatamente. Eu gosto muito da atuação do Brad Pitt nesse filme aí. Tipo assim, eu gosto do Bruce Willis nesse filme, cara. Também. Você gosta, cara? Eu e acho até que... hoje eu não entendi o final desse filme, acredita? Não? Não, então vamos explicar. Eu não entendi o que a... Não, eu entendi. Eu não entendi o que a... como que a véia tava lá no avião. Que véia, cara? A véinha lá, que era um dos juízes lá. Ah, era o acaso, futuro, cara. Tava lá por acaso. Ah, então é isso então. Então era o acaso. Tá explicado o final. É, tá, explicou o final. Não era o final, então. Era a véia lá no avião. É um filme do Terry Gilliam, cara. Quer mais alguma coisa? É coisa loucura. Terry Gilliam é sensacional. Ó, eu vou ler como tá escrito aqui. Mulholland Drive. Mulholland Drive é esse que eu citei, o Cidade dos Sonhos. Cidade dos Sonhos? Que eu falei que é muito louco, mas depois que eu assisti eu achei legal. Assim, cara, esse cara que falou... Como é o nome desse cara que falou? Daniel Monteiro. Ó, Daniel, você deve ser um cara muito chato, assim, porque... Cara, não, eu trago o pessoal pro podcast pra participar. Os caras ofendem o meu público. Porra, porque pra o filme mais sensacional que você já viu, foi Mulholland Drive, ele deve ser o cara que gosta de... Filme de arte. Muito de muito cabeça, muito de arte, assim. Cara, qual que é o seu problema com filme de arte? Meu Deus, cara. Aí é outro assunto pra outro programa. Eu quero estar, hein? Eu, se for esse podcast, eu quero estar. E ele falou também a amnésia que a gente citou aqui no podcast. É. Exatamente. O Adão Filho citou apenas A Origem, que a gente também, né, falou aqui falou junto com Adão a... Filho? Adão Filho. Ah, é? Será que ele casou com a Eva? Olha só, hoje o sol. Vamos cantar. O Leandro Lima, ele falou Inception, que a gente já falou, né? Uma origem. Millennium, os homens que não amavam as mulheres. Pô, esse filme é legal, cara. É do David Fincher também. Ele citou a versão sueca, não a versão americana. Sério? Ah, certo. Nossa, rapaz, velho, eu comecei a assistir essa versão sueca, mas... Não achei nada demais, não. Mas a opinião, né? A versão sueca é aquela que tem a mulher do Prometheus, né? Ah, é? É a protagonista do Prometheus, né? Olha, do Prometheus eu não cumpriu, né? Porque o filme... Puta que me pariu, né? Ó, rimou. Ora, cara, puta que pariu. A gente tá piado hoje, hein? Ele citou também Donnie Darko. Cara, você é um maluco legal. Do caralho. Eu gosto de Donnie Darko, cara. Eu gostei pra caralho. Eu gosto muito da trilha. Pra caralho? Pera aí, pra caralho? Pra caralho? O que eu gostei pra caralho foi a trilha. É um filme isso? Ah, não, a trilha sonora do filme. Daí. Gostei pra caralho do A Trilha. Ele citou também Clube da Luta. Scott Pilgrim Contra o Mundo. Ele disse que é fanboy desse. Ele citou também o Wall-E. O Ali é massa. Ali é bom, cara. É legal. O Ali é triste, cara. O Ali. Não é um filme mais fodástico, né? Mas... Não, mas é bom, cara. É bom. Ele citou também Clique com... Oi? Adam Sandler. Sim, não. Cara, ele fez isso. Não, aí é sacanagem. Ele deu errado aí. Aí é piada, não. Aí é... Sim, senhor, com... Eu não tô zoando. Sim, senhor, com... Não, tá zoando. Não, é você que tá zoando. Ele tá zoando. É, não, isso aí a gente não vai nem comentar. Sem zoeira, cara. E ele falou assim que se ele pudesse escolher desses filmes aqui, é porque ele citou vários, ele escolheria Donnie Darko, né? É, e o Gustavo César, que é um viado aí de um blog chamado... Que tem alguma coisa relacionada a você guardar cérebros e... Enfim. É, ele comentou Mad Max... É o Mariachi, que puta que... É um filme fantástico também, cara. Era o Mariachi, coloca aí na minha... Eu só assisti o México lá. Era Uma Vez no México? É. É mais ou menos, é legalzinho também. A Balada do Pistoleiro é melhor, mas o Era Mariachi, cara. Puta, é destruidor, cara, destruidor. Ele citou também De Volta para o Futuro, que puta que pariu, né? Toy Story 1, ele falou, Toy Story 1 Cara, Toy Story é o melhor filme de animação pra mim, cara. Melhor animação? É o melhor filme de animação que você já viu? Não, vai. É o melhor filme de animação. É melhor, o melhor que eu já vi. Por quê? O que eu já vi foi A Viagem de Chihiro, meu amigo. Não, de animação 3D, pô. Ah, de animação 3D eu não me importo. Não, acho que foi Os Incríveis, cara. Os Incríveis é foda também, cara. E ele citou por último aqui Drive. Oh, legal esse filme, hein? Drive eu preciso rever ainda, cara. Eu gostei muito, cara. Mas eu preciso rever. Então chegamos na parte de indicações e eu vou pedir para o Nando Almeida fazer a indicação para essa semana. Cara, eu vou indicar, tá saindo a coleção da editora Salvati, que é a coleção oficial de graphic novels da Marvel. E a graphic novel, que é toda quinzena, né, sai uma edição. Sim. A quinzena passada foi o Wolverine Arma X, que conta a história do... Como que o Wolverine... ganhou o adamantium, e é uma história meio obscura na vida dele, tal, que ele não lembra, e isso foi escondido dos leitores por muitos anos, e saiu essa obra de arte chamada Arma X, que é muito boa. Do começo é mega violenta pra caramba, Wolverine matando pessoas com suas garras, e não robôs e coisas de plástico. E tá caro essa coleção aí? Cara, toda quinzena por 30 conto. E vale, cara, eu acho que vale. Por uma história clássica dessas, vale. Sim, e é muito bonito assim, o acabamento. A capa dura, as folhas são, né, mega fodásticas. Uhum. É tipo emula aquelas edições da Panini, de edições de colecionador e tal, sim, que custam aí R$80 e tal, e a Salvati tá lançando as mesmas histórias por 30, né? Pô, maneiro. Muito legal. Eu tenho várias edições aqui e são só histórias bem legais mesmo. Vale muito a pena. E é baratinho, assim, entre aspas, né? É barato por um... Se você trabalha. É, sim, óbvio. Mas, tipo, é barato por ter capa dura, né? Por todo esse acabamento que você pagaria muito mais sendo uma edição da Panini. Então, na linha das HQs e de um filme que eu não assisti, que a gente citou, que foi o A Lista de Schindler, tem um HQ, cara, que eu não posso indicar onde comprar, porque eu comprei há muito tempo no sebo. Já sei qual que você vai mandar. Já sabe, né? que eu tô terminando de ler agora, que é o Maus. É uma história... Do caralho, né, cara? A história de... Ganhou um prêmio Pulitzer, inclusive, que é um prêmio de jornalismo. E é uma história do o próprio artista, que é o Art Spiegelman. Ele conta a história do pai dele na Segunda Guerra Mundial. Só que, tipo, é uma história diferente, porque ele não conta a história simplesmente do pai dele. Ele conta a história dele contando a história do pai dele, entendeu? Ele percebeu que durante... as conversas com o pai, que não só a experiência do pai dele na Segunda Guerra foi tão interessante, como a própria experiência dele conversando com o pai dele foi tão engrandecedora e ajudou tanto ele a entender o pai dele e entender a Segunda Guerra Mundial, que ele resolveu desenhar como foi essas histórias de ele indo conversar com o pai e aí os problemas que o pai estava passando. E a partir disso, cara, tem uma parte no quadrinho que é bem legal, que ele fala assim: poxa, se eu não entendo o meu pai, como é que eu vou entender o que é que foi a Segunda Guerra? E você, ao longo da história, você vai vendo que quanto mais ele entende do pai dele, mais ele entende a Segunda Guerra, e mais ele entende porque o pai dele é daquele jeito que ele é. É um cara chato, é um cara sovina, é um cara que tudo que tem na rua ele sai catando pra levar pra casa. Mas você entende porque na Segunda Guerra, sabe, tudo que era importante ele catava pra levar, e isso foi importante pra ele sobreviver. É um cara que preza muito pelos amigos, e aí durante a história dele em Auschwitz, lá nos campos de concentração, você entende porque que ele preza tanto, sabe? E é uma experiência de catarse mesmo, cara, dessa relação pai e filho, e de todas essas coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. É muito bom, vale muito a pena, e... Põe aí o link do Submarino, sei lá, pra pessoal. E a minha indicação pra essa semana, pessoal, é o filme Encontros e Desencontros, da filha do grande mestre Francis Ford Coppola, que é a Sofia Coppola. É um filme de arte. É aquele Lost in Translation? Exatamente. É. Rapaz, veja bem. Não é um filme de arte. Então você não sabe o que é um filme de arte. Eu nunca assisti também, cara. Eu só assisti o começo, só. O filme de arte é equivalente ao cara aparecer pelado e enfiar a banana na bunda. Isso aí é filme do Almodóvar. Primeiro, eu queria citar que a Sofia Coppola é a coisa mais maravilhosa que eu já vi. Você gosta dela, né, cara? Eu tô notando. Puta. Então, Encontros e Desencontros é basicamente Bill Murray e Scarlett Johansson. Aliás, o filme começa maravilhosamente com a bunda da Scarlett Johansson, né? É um close na bunda dela, né? E aquilo lá eu acho que pode ter sido o Coppola que fez, né? O filme é Bill Murray e Scarlett Johansson no Japão, completamente desconectados com esse país, que eles são praticamente estranhos no meio de todo mundo ali, tentando se encontrar, porque é um filme sobre solidão, cara. Então tem uma cena bem legal que o Bill Murray tá gravando um comercial, e aí tem um tradutor lá, e o japonês fala com ele, e ele não consegue, lógico, ele não fala japonês, né, e não consegue entender e tal. Aí o Bill Murray começa a traduzir na cabeça dele o que o cara tá falando. Tipo, o japonês fala: Ode, fala: não, você quer que eu faça isso agora, seu safadinho? É muito boa essa cena. É legal que, tipo, o cara fala 30 mil palavras, aí a mulher pegou e traduz pra ele: ele só quer que você vire a cabeça. Aí ele fala: ele falou tudo isso, parece que ele falou mais coisa, tipo. Pode escrever. É muito foda, cara. Então, o Bill Murray, ele tem, tipo, essa coisa meio que parece que ele é um cara antissocial, meio depressivo, assim, sabe? O cara é irônico, né, pra caramba. Então, o personagem já combina perfeitamente com ele. Ele é um ator que tá chegando no Japão pra fazer comerciais, e a Scarlett Johansson, ela tá acompanhando o marido dela, que é um fotógrafo que quase não para no apartamento, né? Então ela acaba ficando sozinha, e meio, sabe, ela se sente sozinha já pelo marido, né, que não dá muita atenção a ela. E o Bill Murray é um ex-ator que fez muito sucesso, que agora tá em decadência fazendo esses comerciais. É a história da vida do Bill Murray. Exatamente, cara. Eles estão desconectados completamente, assim, de tudo, assim, sabe? É uma cultura completamente diferente a deles. Daí eles se conhecem, e de uma maneira, cara, muito bem construída, Sinceramente, cara, dá pra entender que os dois podem se gostar muito sem ficar ridículo. Porque, cara, quem que vai fazer um filme que o Bill Murray cata Scarlett Johansson? É verdade. Quem que é maluco de fazer isso, cara? Só que fica uma coisa muito crível. E também da forma com que eu falei, parece que, tipo assim, ó, acontece o romance. Não, não acontece. É mais sobre, tipo assim, uma conexão entre duas pessoas. É, porque eles não se pegam, né? Eles não, não se pegam. Chega, meu, acontecer. Acontece no máximo um beijinho ali. É, não precisa ter, né? Cara, não é sobre isso, né? Exatamente. Cara, não entregando o final, mas acontece só um beijinho ali e pronto. E você entende o porquê. Entregou o final. Entregou o final, valeu. Entregou o final, falou. Acabou o podcast. Nando Almeida. Eu dito Matando Robô Gigante Show, assista aí toda terça-feira, meio-dia. Exatamente. LP de nenhum, eu sou da vida, do mundo, né, cara? É isso aí, cara. Exatamente. Esse mundão grandão pode me encontrar aí no no IRC, né? Posso. No ICQ? Passa o seu número de CQ. Passa seu e-mail do Bol aí. Do Bol. Puta, meu primeiro e-mail era extremojogos@bol. E sabe por que era Extremo Jogos? Porque na época que você tinha um Vila Bol, que você podia fazer sites. Nossa, eu tinha um site. extremojogos.vila.bol.com.br. Acessa lá. Acessa lá, né, cara? Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês... desfrutem de todas as nossas recomendações. Eu agradeço a todos por acompanhar a gente nesse podcast. Sim, somos malucos. Não gostou? Foda-se. Não, digo isso pra você. Brincadeira. Eu não sou maluco, não. Não, eu também não. E eu também não vou mandar ninguém se foder, não, que eu sou, né, uma pessoa educada. Uma pessoa legal. Siga lá, arroba Nando Almeida. Pessoal, deixem seus comentários aí no nosso post. Acessem o nosso site, pra quem não conhece e tá ouvindo em outro lugar, www.bancodecervos.com. Nos sigam no Twitter, que é o twitter.com/bancodecervos. Tem o nosso Facebook também, facebook.com/bancodecervos. YouTube também, /bancodecervos. Filmou também, tem o nosso perfil no Filmou, você pode encontrar o link aí, que é basicamente filmou.com/usuário/. Banco de Cérebros. No bate-papo da UOL também, se você quiser encontrar a gente. Exatamente. Banco de Cérebros. Exatamente. O arroba Yahoo. Só teclamos com quem tem webcam. Exatamente. Se for gostosa. Se bem que tem uns caras aí do grupo do Banco de Cérebros que acho que deve curtir também uma rolinha de vez em quando. Que isso, rapaz. Revelações. Não querendo entregar, né? Mas enfim, é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e até mais. Tchau! Valeu! Falou! Cara, o Harvey, até onde que ele tá esses dias? A última vez que eu vi ele foi num filme com o De Niro, entrando numa fria maior aí, ainda com a família. Puta, verdade. Você sabe que eu tenho uma duplo trauma com esse filme. O primeiro é bom, o primeiro e o segundo são legais. Eu marquei com a mina pra ir no cinema, cara. E escolhi esse filme merda, porque eu não ia assistir o filme mesmo. Sim, isso foi em 2010. Sim, cara. E aí, tipo, a mina não foi e eu tive que assistir essa porra desse filme, cara. Cara, porque... Não, peraí. Você comprou um ingresso antes de ir com ela? Foi. Não, ela disse, tô chegando e não foi. Olha aí. E nunca chegou. Nunca chegou. E tá depois, chegando ainda. E depois eu fui garoto, marquei com essa mesma mina pra ver As Viagens de Gulliver. Puta que pariu. É os filmes, cara. Olha aí, cara. Eu digo, porra. Não, porque eu... Tava nessa, né? Pô, menininha, não vou assistir o filme mesmo, vou escolher o filme mais merda que tem. Me fudi, cara, nas duas vezes. Se fuderam. Meninas, evitem. Fazer isso. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.